35-2, there's no record on this one. 35-2, 2-1. Contato radar decolagem, sul para Nivejo, 2-0, Santa Arbor. Existiria possibilidade de ficarmos isentos da... do zero passar uma centena até as 15 milhas? Mantendo o perfil, 35-2-1. Gente, manterá o perfil 5-2-2-1. TAM 3859, chama o centro Recife, 1288, alterna 1260. 288-260, morte. M312, táxi via Alfa, Pacogino, Pátio Índio, no ponto espera chama 286, altímetro 1018. 1018, Pátio Índio e Alfa, Pacogino, 0286, 312, na Bom dia, boa noite, 88, informação 90. Bom, 1888, passando a identificação, autorizada a chegada a Mari, desse operado no nível de voo 060. Ficou Mari 060. Controle Web 567-29. Prossiga Web. Eu vou precisar fazer desvio aqui para o A200 para estar a formação. Quantas milhas, confirme? Mais 40 milhas. Gente, Web 6729. Papapá, Lima, Lima Fox. A sua identificação autorizada a chegada, bom fim. Esse é o nível 070. Força, motor batido. Chama a linha 312.0.1.0. Pronto. Chinem 312, aliás, decolapso 0, variável 49. Mantenha a chegada BOF e depois você pode esperar o cancelamento. Posição no 1, depois quando pronto para o táxi. Web 6729, chama agora o centro Recife 1251, alterna 133-25. 251-3325, obrigado. papapá, Lima, Lima, Fox. Plano modificado 1241, deixa para 1.500 pés na proa da rotatória com seus visuais. 1.500 proa da rotatória, Fox. Passou pelo Paripe, saiu com proa de Salvar ao Lima, Delta Lima. Lima, Delta Lima, na minha escuta permanente. Cara na sua permanente, Lima. Descendo para 2 mil pés, pro de Duna, vai reportar estabilizado com a X-Ray da 1-0, gol 1982. Controle Salvador, Oceaner 6312, passa 2 mil na PUCA. Nome 312, contato radar decolagem, soltado nível de 350, saída PUCA Caju. 350, PUCA Caju, 6312. A bordo e 426? Afirmo. Taxi via pátio, indo no ponto de espera chama 286, altímetro 1008, TAM 347. Taxi via pátio, indo no ponto de espera 286, TAM 347. O 988 reduza para 2009, segue tráfego 10 milhas, aproximação um Boeing 738 da empresa Gol. Tá reduzindo, 988. Paulo Lima, Delta Lima, matéria de quantos seus visuais e livre frequência para consideração. Oceaner 6312, solicita proa 040. Por quantas milhas? 40 milhas. Oceaner 6312, agora com centro Recife, ou 2685, alterna 125, decimal 45. 2685, 2545, 6312. 1188, reduza para 1709. Reduzindo 88. Leandro 49, altímetro no 018. A linha é decola no 0734. 8. 98, decimal 6, Golão 982, Leandro. 1888. Esse é para 2 mil pés, está autorizado a final em LS, reporte estabilizado. 2 mil vai reportar estabilizado no 888. Salvador, bom dia, voo 982, estabilizando a final do X-Trade 1-0. Excelente, 982, continua a aproximação, reporte visual com campo. Pista está seca, sem chuva na vertical, vento variável, 4-9, agora liberação do GDR. Excelente, vai reportar visual, agora a liberação da 1-0, voo 1982. Partiu, talvez seja só uma formação aí, próximo marcador externo, aqui do seu aeródromo está bem tranquilo. Excelente, voo 1982, obrigado. Confirme para o 982? Confirme, pouso autorizado, vento 010 graus, com 3-9. Livre pouso, voo no 982, obrigado. 43487, detectado 49, controle 1208, Rogério. 308, obrigado, bom dia, bom trabalho. Controle Salvador, eu tenho 3487, bom dia, livra 2,5, atenção na sua esposa. Então, 3487, contato radar na decolagem, supera o nível de voo 340 na saída da Euleda Bridge. A Euleda Bridge 340, na 3487. Estabilizando, Golão 888. 1888, completa final em LS, chama a torre 18, decimal 6. 18,6. Oceaner 6250. Oceaner 6250, aciona a identificação, está cruzada a chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Cuidado Mari, 050, 6250. Pela direita 1219, voo 1982. Oi, Salvador, bom dia, voo 1888. 1888, tráfego da 9 estrada, previsão com campo, sem chuva, pista seca, vento 10 graus, 4 nós, altímetro 018. Vai reportar, baixou e travou. 1982. De Alfa, reporte antes da Juliette, voo 1982. pessoa 1200, ou 922. Tráfico avistado, título 0, pouso autorizado, 10 graus, 4 nós. Teve pois. Vamos ver ele mandar o Lima controle. Lima Delta Lima, centro Recife, nos passou uma informação do aeródromo de Lençóis que eles estão sem combustível com previsão de 2 dias para recebimento. O senhor tem ciência? 5 portão Gol, 1982. Sola, cenário 6319 no 06, possível acionamento? 6319, coordenação aqui pessoal, reportar. Reportar, ok. Emitida a informação aeronavegante. Então, o senhor ciente desse fato vai prosseguir? Ok, na escuta. Controle é o Lima Lima Fox. Siga Lima Lima Fox. Posso dar a rotatória, senhor? Lima Lima Fox, reporta visual. Tá. Qual campo? Visual já. 888 no solo 54, direito 219. Então, 3487, chama o centro Recife, 251, lanterna 133, decimal 25. 1251, 1-3-3-2-5, da 3487, obrigado, bom dia, bom trabalho. Salvador, bom dia, boa noite, 88. 88, táxi via Alfa, reporte no táxi aí, Juliette. Alfa, pode ser na Juliette, boa noite, 88. Delta Lima, voa na proa da rotatória. Gente, o Olímpico 03, a intenção é a área de turno, no nível 210. Gente, aguarde por gentileza, acionamento a critério do comandante. Tem mais uma foto em condições visuais. Confirma? O Lima Lima Fox visual. Chama agora a torre 198 decimal meio, Lima Lima Fox. 1-1-8, meia grato. Torre é o papapá Lima Lima Fox. Lima Fox, sente o tráfego, reporte curto final no 7, baixado travado, pista seca, sem chuva na vertical, vento 40 graus, 4 nós. Ok, reportarei baixado travado 17. Juliette, no 888. Ingresso para Juliette 03 ao portão. Juliette para 03, no 888. Alter 6319, nacionou 146 a bordo. Alterna com 230, com 410, alterna Galeão para o táxi. Confirmando, 146, Galeão 410? Ah, 410, foi mesmo. 6319, prossegue via Pátio, Índia, no ponto de espera chama 286, altímetro 098. Pátio, Índia, 098. Olímpico 03 na escuta. Retravado Lima Lima Fox. Sente o Lima Lima Fox, pista no 7, pouso autorizado, vento 30 graus com 4 nós. Para ser o estado livre pouso. Ok, livre pouso, grato. Após a retração, sentou o controle para a área, o nível 210. 5405 no transponder, o controle 120.8, Olimpo 03. Correto, pátio militar já pronto para o táxi. Já tem informação do PLB Autonomia? Gente, quando pronto para o táxi, chama 208 meia dúzia, Olimpo 03. Romeu Lima, Delta Lima. Lima 250, destinado 2.000 pés, ajuste no 08, autorizado para o ILS, porto estabilizado. 2.000 pés na 08, autorizado no ILS, 63, 6250. Estará pronto, 6319. 6319, pista no 0, aliás, decolar autorizado, 30 graus, 4 nós, altímetro no 08. Ali decola, ó. Delta Lima na escuta. O Lima Delta Lima, o centro confirmou junto ao CRM que existe no TAM. No TAM sobre a falta de combustível e ações. Reporte na rotatória para a coordenação com a torre. 2, no 1, decolada 02, no controle 1208. 208, bom dia. Controle, bom dia, Oceanário 63, no 1. Oceanário 63, no 1, contato radar decolagem, sou para o New Jo 390, saída da Eola e da Bridge. 360, da Eola e da Bridge. Pode valer, tá? 6319? Pode, Leda. Eu chamo 6319. Pode, Leda. Estabilizado nem a...